sei se ela pensa em mim. Ou se quem pensa nela sou eu. Resolvi observá-la de longe, tentou criando um sentimental. Mas um dia ele virou um quadrado. No fim do mês era um espiral. Mas o que ela gosta é de namorar. Mas o que ela...